Cristal Alegre, com o melhor chope da região. É chope Brahma, servido com o carinho da Lanchope, o ponto de encontro dos amigos. Lanchope da Avenida Antônio Trajano, 178, ao lado do Banco Itaú, em Três Lagoas. Não deixe seu dinheiro parado. Dê mais vida às suas economias. Faça com que elas cresçam e se multipliquem na caderneta de poupança Apemate. Apemate, um futuro.